1864, após a passagem a cauda do Boeing da companhia, o centro em livre pushback acionamento no portão 5, chama pronto para o táxi. Após a aeronave da companhia, tem livre pushback acionamento. Agradeço, o Gol 864. A Romeu Zulu, Papai Índia, prossiga. Luva para a Índia ciente, confirme apenas o nível que está mantendo. Luva para a Índia, liga com o companheiro 065, mantenha-se em condições visuais na escuta do controle. Tudo bom, chama 6213. 6213. Subir, mantém nível 360, saída da El, vigilante. 360, da El, Silva, Leda, Chan. 6203, autorizado, direto, Leda. Leda, estabilizado, tá 3296. Tá 3296, complete aproximação, chame torno 118, edição 95. 395 graus, boa tarde. Salvador, boa tarde, tá 3216 visual. Tá 3216, gestão 0-4, aguarde pista livre, a nave da Gol para iniciar a rolagem no momento. Aguarde, tá 3216. 1167, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 120 graus com 10 nós. Iniciando 1-0, Gol 1167. Dado pelo centro de direto módulo. A 2-3, autorizado direto módulo. Módulo, é 2-3. Romeu Zulu, Papa Índia, acione o código 5523. Termo. Uno 67, decola 255, controle 208. 208, boa. Então 3216, pouso autorizado. Pista 1-0, vento 90 graus, 119. Ele pouso 1-0, 3216. Sua em Salvador, boa tarde, 2463, ponto 0-0, pronto. Visual QE 2-1. Pouso, pouso 2-2. Batan, a linha aí mantém, azul 4463. Pouso, Batan, a linha mantém, azul 4463. Aproximação, chame torre 98, edição 95. Boa tarde, chefe, passando 2-2-3-0. Boa tarde. Boa tarde. Questionário 6254, chame centro Recife na 3325, alternando 125, edição 1. O 3325, alternando 251, boa tarde. Boa tarde. Confirme, por gentileza, somente autonomia? 0210 de autonomia. 2-10, copiado, o Gol 1864, aguarde para esse ataque. Tá 3216 solo, 56, direita 1209, boa tarde. 9 graus, boa tarde. Do 4076, após o SAP, desce para 2000 pés. Fazer parte do 2000 pés, 4076. Número autorizado, Alfa, chama o Graça de Juliette. Alfa, chama para Graça de Juliette, 3226, 3-0. Azul 4463, vento 90 graus, 109, decolagem autorizada para o C10. Decolagem 10, azul 4463. E o tal, o 864? Afirmo, assim que mesmo iniciar o táxi, o senhor vai ser autorizado a dirigir o táxi. Ok, 864. Vento 120 graus, 1-0 nós, pouso autorizado, pistão a zero. Pouso autorizado, pistão a zero, passarei 2-2, seja. Pouso 4463, decolado aos 58, controle 1208, boa viagem. 1208, Azul 4463, obrigado, bom dia, senhor. Copiado, 3895, táxi aprovado à direita até o ponto de espera 0, as últimas 0 no 4. No ponto de espera, chame a torre em 1 noite, 1895, 3895, tem um bom voo. Direita, 1895 no ponto de espera, 10 no 4, 3895. O voo no 864 autorizado a seguir o Airbus da TAM em direção ao ponto de espera via Índia, ajuste 1014, no ponto de espera, chame a torre em frequência 1 noite, 1895, voo no 864, tem um bom voo. 2014 segue o TAM, quanto espera chamar 895 ou 864, boa tarde. O TAM 3216, após o gol, autorizado ingresso na parte principal, portão 1. Após o gol, segue para o portão 1, está 3216. O TRIP 5447, pronto para a cópia? Pronto, TRIP. TRIP 5447, autorizado Sierra November, Bravo Romeo, nível de voo 160, direto. Decola da pista 10, primeira curva à direita, correção. Primeira curva à esquerda, após decolar da pista 10, curva à esquerda, subida Momo após direto, controle 120, decimal 8, aciona 5535, trip 5447. Pesar o nível no 60, decolando 10 com curva à esquerda, no perfil da Momo, 1208, controle 5535, transponder. 3-5-4-4-7, 4-3, posição 0-5. 4-3, posição 5, cotejamento correto, 3-5-4-4-7, chame pronto para o pushback acionamento. Ao 3-4-0. 3-4-0, voo 1-6. Eu não posso esperar que o senhor tenha que estar mencionando novamente. Foram 2-10, 3-0, solo 0-1-1-1, no verão direito, 1-2-1, no décimo 9, boa tarde. 2-1-9, boa tarde, 2-2, 3-0. Passarei 2230, boa tarde, visão na sexta. 2230, boa tarde, autorizado Alfa, Kilo, Pátio 3, eu tento sinal, ele jogou no Kilo, Pátio 2230. Alfa, Kilo, tenta Pátio 3, 2230. Pronto. 1864 linha e mantém pista 1-0. Utiliza a manobra para decolar 5-3-0. E ali mantém pista 1-0, bom 864. Autorizado o procedimento, aí a porta está estabilizada. Tá 3290. Gol no 167, chame centro Recife na 3325, alternando 125 decimal 1. 3325 no boa. Controle 95, decolado 202, controle 1208, boa viagem. 208, boa. Salvador, muito boa tarde, Altan 3895. Altan 3895, boa tarde, SPB mantém nível 300, Federal Vigilância. 300, Altan 3895. Estabilizado, avistando, 4076. Azul 4076, completa a aproximação, chame em torno 8.95. 1895, confirmando? Afirmativo. 4076. 864, decolagem autorizada 90, vento no 20 graus, 1 no norte. Vento livre, decolagem, voo no 864. Salvador Azul 4076, passou externo embaixo travado. Azul 4076, ajusta no 014, confirma, baixou e travou? Baixou e travou no 014. Pouso autorizado, pistão 10, vento 120 com 11. Livre pouso 10, Azul 4076. Chamou 1864, decolado 04, controle 20.8. 308, boa tarde, 1864. Para o Pushback acionamento, trip 5447, faixa 3, posição 05. Gente, no faixa 3, tem livre pushback acionamento, tem 4, 8, 7, 7. Faremos trip. Oi? Oi? 3325, 251, azul 4463. Obrigado, muito, uma boa tarde, senhor. Boa tarde. Estabilizou, já tem a pista vista, TAM 3290. TAM 3290, completa aproximação, chame torno na 8.95. 1895, obrigado, 3290. Salvador, TAM 3290. 3290, continua a aproximação, ajusta 190.14, aguarde a disponibilização de pouso. 90. Juliette, como eu ciente, mantenha-se em condições visuais de aporte na final para a bolsa. Azul 4076, solo 06, livrar à direita, 1219, boa tarde. Livrar à direita, 1219, 4076. Boa tarde, 360, bem aprovado para Brasília. Aguarde para a cópia, prepare Arbor Electro Turn. Aguarda, Arbor Electro Turn. Da Azul autorizado Alfa, chame para a indústria que seja Juliette. Da Alfa, reporta para a indústria Juliette, 4076. Para o táxi de trip 5447 com 4612 a bordo, 4 horas e 30 na Altana Brasília. Brasília, 046 a bordo, confirma somente a autonomia? 4 horas e 30. 30, copiado, trip 5447. Pode ser aprovado em parte 3, parte principal Índia até o ponto de espera pista 0. Ajuste 1-0-1-4. Do ponto de espera chame torre frequência 1-2, decimal 95-5447, tem um bom voo. Ponto de espera, torre 18 95 trip 5447, bom trabalho, ótima semana. São 3895, chame Centro Recife na 3325, alternando 125 decimal 1. 3325251, boa. ATR da TIP, após ingresso, Juliette, portão 3. Estágio TIP, Juliette, portão 3, 25407. 1867, pronto para cota? Pronto para cota, 967. 1867, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeu, Reator Zulu 17, nível de voo 360. Decola da pistão no zero, primeira curva à direita, subida Arbor, após Arbor voa Elefa, controle 120, decimal 8, aciona 5533, gol no 867. Autorizado Brasília no 360, Reator Zulu 17, decola da 10, primeira curva à direita, na Arbor Elefa. 208, controle 5533, transponder, 867. 5533, protegimento correto, gol 867. Portão 9, chame pronto para o pushback e acionamento. Bem, obrigado. O 443, autorizado ali, mantém no zero. Ali, mantém de 13. São 3290, solo é 10, ele para a direita 1209, boa tarde. Direita 19, obrigado. Decimal 45, alternando na 33, decimal 65. 5, 4, 5, 3, 5, uma boa tarde, senhora. Livre decolagem, tripe. Solo, tá 3290 na sequência. 3290, Datan. Boa tarde. Autorizado de Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, 3290. Decolado a 01, no controle 208, boa tarde. 208, boa tarde, boa semana, tripe. Fita cordial, autorizado, reporta alinhado, pronto. 07, boa tarde, subi, mantém nível 160, sai da MOMO, vigilância. 160 na MOMO de tripe. A senhora libera a gente das exceções de estúdio? Afirmativo. Liberado, trip. Paulo Salvador, é o TAM 3. 193, informação Romeu para o Rio de Janeiro Galeão, nível 380. Boa tarde, TAM 3193, informação em curso Sierra. Eu tenho o 360, já aprovado, copia 3000, gostaria de coordenar o 38. Não, copia o 36. TAM 3193, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima. Via Presulo no zero, até SMAP, após direto posição Lúpito, após direto Barbacena, nível de voo 360, decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El, transição Motiva, controle 120 decimal 8, transponder 5542, TAM 3193. Autorizado 360, Seleno informe Zulu no zero, curva direita, saída da El Transição Motiva, 5542 El Transponder, 120 decimal 8 é o controle, o TAM 3193. Prossiga. Mais um leque no meu, já a próxima terra é esse leque, vai alternar a informação de pouso. Segundo lugar da parte, próxima parte de posições, quando é utilizado, o transfere a torre para coordenar o pouso. Mais Delta Romeu, aguarde coordenação. Aguarde. Controle, boa tarde, Capatango Vitor, Kilo Delta. Vitor, Kilo Delta, boa tarde, Capatango Vitor, Kilo Delta, 040, Lancer de Coral. 040, Lancer Coral, grato, Vitor, Delta. Já chamou o Summit Torre, 1-8-19. 2-3-5. 0, como final? 5 kg autorizado. Delta, tá grato, certo. Parte de posições condicionado ao seu tráfego. Switch, Mike, direto, eu mantenho tudo permanente. 1 no meu pé. 1 no meu pé, no meu. Juliette Romeu da Torre? Algum evento no parque hoje? Tivemos um homicídio lá, micro-ondas. Ah, ok, ciente. Valeu. Paulo Salvador, do OTAN 3193 no 62, eu pedi para estacionamento. 3193, autorizado, pushback, acionamento, short back. Autorizado semanal, tá? 31193. Romeu, autorizado, mais Juliette Romeu, segue para cruzamento da 190, mantendo ao sul do eixo. Autorizado, mais Juliette Romeu, mantém escuta permanente. Permanente na sua escuta, grato. Controle Salvador, vou passando o Victor Kilo Delta, 15 milhas já distante da rota. Poderia já voar direto o Kiaroa? Confirme para o controle. Victor Kilo Delta, conforme a instrução, vou voar 15 milhas da proa de Coral, após as 15 milhas direto o Sirius. CT, Kilo Delta aguardando a modificação do plano para voar Sirius. Ok. Salvador, muito boa tarde, a passarela do 2230, paciente informação Sierra, possível repetitivo vitória da conquista. Estou calibrando o seu eixo da 190, vai permanecer ao sul do eixo. Sim, Juliette, autorizado. Bravo. Autorizado para Sierra Bravo, Quebec Victor, conforme rota apresentada no plano de voo, direto Alefa, direto Oplor, direto Vitória da Conquista. Nível de voo 180, decola da pistão no zero, primeira curva à direita, subida Arbor, após Arbor Elefa, após direto conforme rota, controle 120 decimal 8, posiciona 5556, passarelo 2230. Estimativo, está autorizado, Vitória da Conquista, nível 180, decola da pista 10 com primeira curva à direita na Arbor Elefa, após Oplor, depois vou direto. 1208 é o controle de saída e no transponder 5556 passarelo 2230. 5556, cotejamento correto, passarelo 2230. Chame pronto para o pushback acionamento na parte 3, chame. Maremos. Pelo Delta, procurando acionamento, prossegui visual, virou 3. Modificador 22, Vitor pelo Delta, você vai subir ou vai descer, visual? Vou descer visual agora. Descer da visual, o ajuste 1-0, 1-3, Vitor pelo Delta. Descer da visual, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, o canal 63, 1-5, da boa tarde, o canal 6315, identifique. Chegada a man, desça para 2000 pés com ajuste 1-0, 1-3, padrão. Chegada a mão, descida 2.000 pés, 1-0, 1-6, 1-6, 1-6. Nós temos um tráfego na sua posição de 11 horas, 31 milhas com rumo oposto, cruzando o nível 1-1-0 em ascensão para 1-6-0, é um alfatando 7-2 da TRIP. Mexe 2-1-6, 1-6. TRIP 5447, informação de tráfego, sua posição de 12 horas, 29 milhas com deslocamento sudeste, cruzando o nível 1-6-0 em descida para 2000, é um Airbus 320 da Oceana. Sim, trip. Solo, gol 1867, pushback treinamento. Gol 1867, coordenando com a equipe Solo, reparta ataque. Operação, flyback, mensagem. Solo, Salvador, 32 na minha informação, Sierra, autorização Fortaleza, por favor. 3216, Serra, confere a Guadicópter. Botão 3193 acionado, pronto para o táxi, 85 a bordo, 4 horas e apenas. 3193, prossiga táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via Pátio Índia. Quando lá chame torre em 1-1-8-9-5, que é legal no 0-3. 0093, parte índio, tá 3193, tá bem. Pronto, 3-2 na meia. Pronto, 3-2 na meia, autorizado Fortaleza, nível 370. Decola na pista 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti, Petsulu 1-9, após conforme rota do plano de voo. Aciona 5554, frequência do controle 120.8. Autorizado para Fortaleza, nível 370, decola pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição para ti, 3-0-1-9, depois conforme a roda para o transponder 5554 e o controle 120.8, 3-2 na meia. 3-2, 1-6, cotejamento correto, repata pronto para o pushback. Vai lá. Comandor do TAN 3193, pode esperar pronto. Autorizado, TAN 3193, alinha e ao decolar pista 1-0, vento 120.10. Alinha e decola pista 1-0, TAN 3193. Solo no 867 com 165, 3 horas e 55, Campinas, pronto táxi. Boa tarde, Papa Triple Romeu, Papa, achando em identificação, está o ajuste em Salvador 9-0-3, informe o ponto de ADC. 0-2-8-9-5-1013, no 867, obrigado, boa tarde. Para segue visual, instrumento para Salvador. Sente, o meu papai informe do ponto ideal para descida. CNH para 1013, aguarde cópia. Recife, frequência 1288 e alternado 1260. 288-260, Recife, boa tarde, bom trabalho, Trip. Boa. Oxana 6315, está autorizado Duna e a sinal do procedimento, informe no localizador. Salvo a Duna, sinal do procedimento, está aí sinal estabilizado, 6315. Contra 193, localizado 28, comprei 120, mexendo 8, valor. Papatango Kilo Romeo Oscar, informação curso Tango, número 2 para a cópia. Salvador, 3193. 3193, contato radar decolagem, estou para o nível 360, autorizado Leda. Autorizado direto Leda, 3193. Tango Kilo Quebec Serra, autorizado Siri, Barra Grande, decola da pista 17, corredora Cher, restrita 1-1010, até a liberação do controle para acender para o nível 045. Aciona 0123, frequência do controle em 120.8. Torre Salvador, boa tarde, boa noite, 67, vamos para a próxima. 867, autorizado, alinhado, decolar pista 1-0, vento 130.10. Autorizado, alinhar e decolado 1-0, gol no 867. Tranquilo, quem vem que você é o seu Lancham Taxi? Tango Vitor Kilo Delta, dá presença a tráfego conhecido para Lincomar, próximo para a frequência de coordenação, tamo oposto. Patango, Kilo Quebec, conexão Kilo, Romeo Oscar, pronto cópia? Patango, Kilo, Romeo Oscar, autorizado Siri, decola pista 197, corredora Axé, restrito a 1000 pés, aciona 0153, frequência do controle 120.8 e torre 118.95. 0? Afirmo, está cruzando 185, está avançando o Sierra. Estaciona 6320, identifique e voe direto ITAP e desça para o nível 050. Direto ITAP, voe no 050, 6320. Muito obrigado, uma boa tarde. QNH1013. Controle Salvador, boa tarde, voo no 867, cruza 1800 na árvore. Boa tarde, voo no 867, contato radar, estou para o nível 360, sair da árvore. Subindo 360 na árvore. Vida será chamar táxi, 45 km. Escuta com a nossa autorização, o ajuste 10 no 3. Firmo, e descida para 1.500 pés no ideal, o ajuste padrão, Romeu Papá. Azul 4089, pronto, cópia? Azul 4089, autorizado Vitória, nível 300, decola da pista 10, com primeira curva direita, saída da EL, Leda B10, Upper Whisky 50. Após conforme rota do plano de voo, aciona 5527, frequência do controle 120.8. Autorizou Vitória 300, decola posição no 0 com primeira curva direita na saída da EL, Leda de 10. Frequente transponder 0842. Azul 4089. Azul 4089, não foi compreendido a aerovia, Upper Whisky 50 após conforme rota do plano de voo. Desculpa, Upper Whisky 4089, cotejamento correto, reporta pronto pro pushback. Paulo Salvador, boa tarde, eu tá 3805, centro da informação, Tango, autorização 380 Guarulhos. Tá 3805, então confere, aguarde coordenação do 380. Tá, escuta. Paulo, pushback, acionamento, 3206, posição 01. Tá 3206, coordenando com a equipe Sala, reporta ataque. Bota lá, 3206. Salvador, boa tarde, o Xané 63 no 5 final. Xané 63 no 5, a gente está 1013, já pode baixar travado? 1013, já baixado e travado. Gente, vamos um tráfego do helicóptero, Robson 44, à sua direita, sul da linha do litoral, que é as 10, sem interferência de energia de aproximação, pouso autorizado no 0, vento uma centena com 10. Pouso autorizado no 0, 63 no 5. ou não. Tá 3193, chame Recife, frequência 133.25. Controle de Salvador, Oceanair 6141. Saída da EL, Leda, transição Motiva, eu piso 1-0, Bridge, eu piso 1-6, após conforme a rota do plano. Aciona 5565, frequência do controle em 1-20.8. Autorizado Salvador Guarulhos 3820, decola 1-0, curva direita da EL, Leda, Motiva, após Bridge, eu piso 1-6, BHZ, DCTV, 5565, transição 1-20, controle 3205. Tá 3805, confirmando a primeira aerovia Upper Zulu 1-0, Bridge após Upper Zulu 1-6, após conforme rota. Upper Zulu 1-0, Bridge, Upper Zulu 1-6, BHZ, DCT, Trivo, DCT, Porto. Tá 3805, cotejamento correto, reporta pronto, pushback. Reportará. Oceanair 6320, isso é autorizado a final do ILS, desça para 2000 sem restrições, informe no localizador, ajuste padrão. S2000 com ajuste padrão autorizado ILS, 7-1-8-8. Autorizado, regresso. Para quem me escuta. Salvador, passaria do 2230 para o chute de acionamento. Passarela 2230, colhendo com a execução, reparta ataque. Reparta ataque, 2230. Controle de Salvador, Trip 5240, informação Tango. Boa tarde, Trip 5240, acione identificação, chegada Mari, desça para o nível 060. Aidente 060, 5240. Salvador, boa tarde, cadê a Beatriz? Chama 6315, prossiga ataque via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette. Pro libera a velocidade em golpe pro 6141. O 6141, 259 da descida, seu número 3 na aproximação. Da presente, 159, confirma? Confirmo. E tem o botão aí. Gol 1867, chama agora o Centro Recife, frequência 1288 e alterna 1260. 288-260, no 867, obrigado. Trip 5474 está reautorizado para 3000, ajuste padrão 1013. Ok, reautorizado 3 no frente, ajustado padrão 1013, trip 5474. 1013, autorizado táxi, ponte espera da Índia, torre 1895, até 3206. Papá Romeu, Romeu, Romeu, papá, está visual no setor? 6315, autorizado a ingressar Juliette, portão 05. Juliette 0563. Fala, meu Eco Alfa Oscar, acione identificação, chegada Mari, desça para o nível 070. Linha de colapso na zero, vento uma centena de graus a dezena de nós. Linha de colapso na zero, tá verdade, né? 2008, acione identificação, mantenha nível 190. Prossiga a taxa até o ponto espera da pistão no 0 via Patwind. Quando lá chama torre 1-1-8-2-9-5, NH no 0 no 3. Patwind, ponto espera 1895, passarela 2230. 5474, reduza para 2109. Ok, reduzindo agora para 2109, 5474. Papão, meu é com a fonte que eu controle? Desce e mantém o 200. Obrigado, ingresso na 7, reporte aliado pronto. Gol 2008, desça para o nível 050 da presença. Solo Salvador, tá 3805, pronto para posicionamento 04. 3805, após passagem do ATR da passarinha da sua retaguarda, coordene com a equipe só o reporte ataque. Após a passagem do ATR, coordenar a consola, passará pelo ataque. Ataque com a esquerda para 040, limitado pelo mato. Vai atingir o 060. O XDM 1-41, desça para 4.000 pés, o ajuste no 03. 4.000 pés, ajuste 6-13-6-1-41. Papão, meu, Eco Alfa Oscar, só foi vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 040, seu limite é o localizador. Esquerda 040, limite localizador para descida e volta. Sequenciamento até o 1-70, Eco Alfa Oscar. Linha, decolado aos 43, controle número 018. 018, graça 3206, boa tarde. Leão 41. Deita pro 060, está autorizado ao final do procedimento, desça para 2.000 pés. Ok, direita. Direita 060, reautorizado 2.000 pés, 5474, atrasado procedimento LS, que saiu para 10, Salvador. Salvador, batalha 3, 2.6. Contato radar na decolagem, subiu para o nível 370, sai da mão. 35240, desça para 4.000 pés, o ajuste 0.3. Desça 240. Vou ETAP da presente, o trip 5240. ETAP presente, 5240. M1-41, compete redução para 2109. Mantenha 4.000 pés. 210 mais, 4.000 pés, confirmo? Confirmo. 210 mais, 4.000, 1.4. Como tráfego à sua frente, eu chamo M1-41, posição de 12 horas, 10 milhas. Interceptando o localizador agora, cruzando 4.000 pés em descida para 2.000, é um ATR. 6141. Autoridade 3216, para vai direto para ti. Somente Cogbo, TAM 3216. Cogbo, TAM 3216. Tem o quilômetro lógico. Informa o helicóptero Robson 44, 500 pés sobre o farol de Itapuã. 3093. Abre na 6320, completa a aproximação, torre 118.95. Passagem, Sonar 6320. 6320, ajusta a mão 013, reporta baixar travado. Sonar 6320. Obrigado, bom trabalho, 35474. Oxanã 6141, desça para 2000 pés, aguarde o vetor final para o localizador. 2000 pés, vai passar um curso, tá? Tráfego adicional, uma aeronave de pequeno porte decolou da pista auxiliar, também sobre a linha do litoral. Passarei 2230, decolou os 4,6, controle no 0,8. 0,8, boa tarde. 4,0. Controle Salvador, boa tarde, passarei 2230. Passarei 2230, boa tarde, contato radar, só para o nível 180, sai da árvore sem restrições. 180 na árvore, sem a restrição, 2250, 2230. Oxanã 6141, pro de Duna agora para o a final do procedimento, está autorizado. Duna autorizado, ele é 141. Controle, boa tarde, é o Kilo Quebec Serra. Batendo o Kilo Quebec Serra, corredor Axé, 1000 pés, informe na, no farol da barra. Autoriza a Siri direto 045? Autorizado, Siri 045, Kilo Quebec Serra. 045, Siri Quebec Serra, obrigado. 1-0-1-2-0, 3-0. Cadê? Codínico, equipe solo, reporta táxi, o azul 4-0 de nós. Ao passar o Airbus na retaguarda, a gente continua com a pressão de solo, 4-0 de nós, cara. Para 3.000 pés com ajuste 1-0-1-3. 3.000-1-0-3-2-0-0-8. O número 2 agora para aproximação, está autorizada final, desça para 2.000 pés, informe no localizador. 2.000, passará no localizador 5240. Externo, baixou e travou, 35474. Sim, 35474, ajusta 1-0-1-3, aguarde pista livre. Guardando pista livre, 35474. Mantém a posição, aqui no lógico. 2 Salvador, tá 3805, ponto de espera da 1-0 pronto. Tá 3805, mantém o ponto de espera. Ok. O 35474, informa o tráfego helicóptero Robson 44, sobre a linha litoral, à sua direita, 500 pés, interferindo em aproximação, só aguarde pista livre. Okay, obrigado, guardando pista livre, está com o tráfego helicóptero, não esquece, 35474. O Oceano 6320, solo aos 49, livre direita, 1219. Direita, 219, é por aí, Oceano 6141, passando o Duna agora, completa a aproximação, torre 118.95. 95, 6141. Oi, Salvador, Oceano 6141, passando externo, boa noite. Oceano 6141, ajusta 1013, aguarda autorização de pouso. Pode dar autorização de pouso, 6141. Felipe 5474, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós. E depois, pista 1-0, Felipe 5474. Oh. Max e o White Romeo estão em posição, mantendo a vertical do farol do Itapuã. Confirma a posição, estão mantendo a vertical do farol do Itapuã. Para o táxi Brasil 4089, 350 de autonomia, alterna Galeão 112 a bordo. Azul 4089, para o Ceará Táxi via Índia, até o Porto Ceará da 10. Quando lá chame torre em 118, decimal 95, QNH 10013. Índia, Porto Ceará 895, 109, 13. Xiné 6320, na escuta do sol? Na sua escuta. Você está reposicionado para o portão 612, ok? Ingresso Juliette, não, portão 612. 612, 6320. 3283, pronto, cópia? Ativo, prossiga. 3283, autorizado Brasília, nível 380. Decola da pista 10, com primeira curva à direita. Saída Arbor, Elefa, eu perdi 17 após conforme a rota do plano. Aciona 5571, frequência do controle em 120, décima 8. 3283, autorizado Brasília, nível de voo 380. Decolando da pista 10, curva à direita, saída Arbor. Transição Elefa, após Upper Zulu 17, aerovia. Transponder 5571, controle 208, o 3283, gate 8, está pronto para o puxar em funcionamento. 3283, protegimento correto, sim. 5474, prossiga a tarde Alfa Kilo para o Pat 3, fique até só o sinalizador. Alfa Kilo para o Pat 3, carne até 5474. Pro Rio, Eco, Alfa Oscar. Eco, Alfa Oscar, essa proxa.